sem morrer de solidão, pintar de negro a luz do céu e o meu coração. Mas quis acreditar que podia amar. Para não te perder, não te perder. chamar-me tua. Vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Thank you. Este é o seu Canal 2 da Antena. Se vir uma página no meu diário, tenho medo que não venhas tu. E porque tu és parte desse meu passado, fiz da memória um vício. Se para olhar para a frente eu esqueço quem eu fui, será o meu destino, mas que é tão cruel. Porque eu quero, porque sinto tudo o que me leva a ti. Mas que sorte, mas que forte sentimento que nunca irei perder. Não quero mais ficar sem ti, sem tudo o que eu fui. Se tu deixar fugir agora, não sei para onde vou. Fica e a memória segue. Se para olhar para a frente eu esqueço quem eu fui. Oh, oh, oh, yeah. Será o meu destino, mas que é tão cruel. Oh, oh, o que eu quero, o que sinto, tudo o que me leva a ti. Mas que sorte, mas que forte sentimento. Deixa fugir agora, não sei para onde vou. Fica comigo. Fica comigo. Se por um só olhar sinto me enlouquecer, faço uma viagem para o lugar algum. Porque eu quero, porque sinto tudo o que me leva a ti. Mas que sorte, mas que forte sentimento que nunca irei perder. Não quero mais ficar sem ti, sem tudo o que eu fui. Se te deixar fugir agora, eu não sei para onde. Parte deste meu passado, fiz da memória um vício. Esconder nem mais um segundo.

contigo. Tento dizer adeus e tu deixas sempre uma porta aberta. Tento esconder, fujo pra noite. Acordo, acordo de uma direta. Pode parecer que sou livre, mas eu estou preso a ti. Às vezes disfarço e não consigo, que eu só penso. Podes vir por um abraço, podes vir sem. sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. Oh, tempo do mundo para ti. Tenho ver, talvez rendida a uma ninharia qualquer, e desaparecer, talvez perdida, já sem nada perder. Num mar cinzento e sombrio, pelas vagas destruída, essa proa altiva. Num mar de sonhos vazio, de ti própria fugitiva, sem história, sozinha, esquecida. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Queres parecer floresta e enganos, meu falso cristal. Deitada a perder os mais sagrados vícios, tornava-me santo, enfim, sem regatear sequer os sacrifícios, de nada sobrar. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres parecer floresta e enganos, meu falso cristal. De ver, talvez vendida a uma ninharia qualquer, e desaparecer, talvez perdida, já sem nada perder. Rasgaste-me as velas de esquina e deixaste-me à deriva. Não sei para onde vais, ao que vejo, nem quantas faces tens. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres parecer floresta e enganos, eu faço cristal. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem quer enganos, eu faço cristal. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde a final. Acabei por ter correta.